Paz do Senhor, irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande poder retomar as nossas devocionais depois de uma pequena viagem à cidade de Atibaia para resolver questões de ordem particular. Nós estamos nas nossas meditações e esse é um capítulo 14 de Números, extenso. Mas muito fácil de ser compreendido, muito, muito fácil. E uma vez aplicado à nossa vida, nós temos a certeza que poderemos dar mais um passo na nossa santificação. Quero lembrar a todos e todas que as meditações do livro de Números, até o capítulo 13, já estão postadas no blog. Se você perdeu alguma, ainda não ouviu nenhuma, você poderá também acessar. E lembro, última, nós continuamos crescendo em todo o território nacional e também em mais de 20 nações, para as quais há uma tradução em inglês, tá bem? Uma sinopse que é feita em inglês pela missionária Vivian. Muito bem, então vamos fazer a leitura do capítulo 14. Eu gosto de ler, vocês sabem, todo o capítulo, porque toda a Bíblia é inspirada por Deus e apta para nos edificar, nos corrigir, nos instruir, nos santificar. Rumo à imagem e à semelhança de Jesus. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, exclamavam antes tivéssemos morrido na terra do Egito, tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. E por que Javé nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros. Escolhemos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces perante a terra, ou rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Javé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis, Javé, o Senhor, não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Javé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas. Quando a glória do Senhor surgiu sobre a comunidade ali reunida, e o Senhor Deus falou a Moisés: até quando esse povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e os aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa que esse povo. Ao que Moisés recuou ao Senhor: os egípcios ouviram que, por intermédio da tua própria força, fizeste sair esse povo do meio deles. informaram isso também aos habitantes dessa terra. Portanto, esses já sabem que tu, ó Eterno Senhor, estás conosco e que és visto claramente quando tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes perecer a este teu povo, como a um só homem, as nações ouviram falar de ti, que ouviram falar de ti, vão imaginar. Então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento, por isso preferiu destruí-lo no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstre o teu poder e que realize o que prometeste quando afirmaste: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor. Tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta desse povo segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Então Yahvé respondeu: Eu o perdoo, de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu envio a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão, considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então Yahvé falou a Moisés e a Arão e sentenciou-lhes: Até quando essa congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Portanto, ide transmitir a essa gente o oráculo do Eterno, o Senhor. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim, os vossos cadáveres tombarão nesse deserto. Todos vós, os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre esse deserto, e vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos nessa ermidão durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim nesse deserto, aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra morreram subitamente de praga perante Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui. E subimos a esse lugar, a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: Por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem-sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali e caireis à espada, porque vós vos desviastes de Yahvé e o Eterno não mais está convosco. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés, nem a Arca da Aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam essa montanha desceram, derrotaram-nos e perseguiram até Ormá, fazendo-os em pedaços. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra. Irmãos e irmãs, vocês ouviram a leitura do texto? Ou podem e puderam ler também, ou poderão ler mais uma vez esse capítulo e percebem claramente que a falta de fé de que Deus daria a terra que prometeu ao povo de Israel e a murmuração acabaram gerando consequências terríveis para o povo de Israel. Assim é conosco. Se não tivermos fé de que Deus pode nos dar a vitória em toda a nossa vida e em toda a nossa trajetória, nos fazendo prevalecer contra qualquer adversidade, e se nós não tivermos fé e acompanharmos essa infidelidade, essa falta de fé, a murmuração, certamente ficaremos andando no deserto dessa vida e não experimentaremos a vida plena e abundante que Deus nos concede, quer nos conceder, pode conceder e nos fará receber essa bênção se nós não formos incrédulos e murmuradores. Essa, sem dúvida, é uma oração, uma frase, duas, três frases que poderão sintetizar o conteúdo desse capítulo. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais a reflexão sobre ele. Leio agora para vocês a segunda parte da nossa devocional, uma nota de rodapé da BKJA. O povo de Israel, mediante suas murmurações e reclamações, fruto da falta de fé em Yahvé, acabou por invocar sobre si mesmo os castigos que lhe sobrevieram. Percebe, irmãos? É isso. Então nós não temos que ter falta de fé, não podemos ter falta de fé e nem caminhar murmurando. Continuando a BKJA, o povo havia declarado que preferia ter morrido no deserto, versículo 2, e ser conduzido para dentro da terra, a ser conduzido para dentro da terra prometida, pois o medo dos grandes homens havia tomado conta dos homens de Deus. Então, quando nós temos medo dos obstáculos que estão à nossa frente e acham que essas adversidades, esses obstáculos, são maiores que o poder de Deus, acabamos caindo nessa incredulidade, nessa murmuração e não experimentamos o que Deus tem para nós. Todos aqueles israelitas de 20 anos de idade para cima, segundo o censo, morreriam no deserto como haviam desejado e dito ao Senhor. Confira no versículo 29. As únicas exceções seriam Josué e Caleb, versículo 30. Somente os filhos sobre os quais os israelitas haviam murmurado que Deus os deixaria morrer no deserto sobreviveriam. Versículo 31. A missão exploratória dos espias durante 40 dias a Canaã passou a ser o padrão numérico do tempo de sofrimento. Atentos todos vocês ao número 40. Aqui no Êxodo começa a ficar ainda mais forte, mais claro. Antes desse episódio, do capítulo 14 de Números, antes do livro do Êxodo, nós já temos o aparecimento desse número, que representa período de tribulação, provação, deserto e uma série de situações. Mas nesse momento ainda vai se reforçando esse conceito, que para os israelitas até hoje é conhecido. Então, atentos a esse número, quando você estiver vendo esse número 40, lembre que ele quase sempre representa um período de luta, um período de tribulação, um período de deserto, repito, um período de provação, um período de oração, como no caso de Jesus, antes de iniciar o seu ministério, um período de preparo muito intenso para a realização de uma tarefa também muito intensa, de uma vida vitoriosa. Nós precisamos passar por determinadas situações que vão nos lapidar e vão poder gerar em nós o caráter que foi gerado em Josué e Caleb, ou diante das lutas e tribulações, se formos incrédulos e murmuradores, acabaremos perecendo como o povo de Israel pereceu. Não caia nessa armadilha. Fique atento ao número, mas lembre do conceito. Diante da tribulação, na hora da tribulação, na hora da provação, é o momento de você crer em Deus e ter a certeza que Ele nos dará aquilo que prometeu: vida abundante e vida eterna. Bom, vimos que o 40 representou então. O número 40, o numeral 40, durante 40 dias, para cada dia que o povo teve esse procedimento, Agora, um ano de correção da parte de Deus, ou seja, 40 dias, 40 anos que o povo de Israel assistiria todos os dias. Com exceção de Josué e Caleb, que tiveram fé e não murmuraram. Então, somente os filhos sobre os quais os israelitas haviam murmurado que Deus os deixaria morrer no deserto. Claro que não deixaria. Esses é que sobreviveram e que vieram a tomar posse da terra prometida. A missão exploratória dos espias durante 40 dias a Canaã passou a ser o padrão numérico do tempo de sofrimento. Repito, durante os próximos 40 anos, o povo assistiria todos os dias o juízo de Deus contra o desprezo, contra a falta de fé de sua gente, e contaria os seus mortos de 20 anos para cima, que eram aqueles que tinham passado pelo censo, até que toda essa geração fosse enterrada. Por causa da sua incredulidade e murmuração, eles foram enterrados no deserto. Não queira isso para você nem para ninguém. Tome a postura de Josué e Caleb. Só então a terra, depois de 40 anos, seria possuída pela nova geração de fiéis em Israel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por essa nota de rodapé. Passamos para o terceiro e último momento da nossa devocional, com um resumo que preparei para nós. Trago nesse resumo a seguinte proposição: os inimigos podem ser devorados como pão, se nós crermos e obedecermos ao Senhor. Se não formos tomados por infidelidade e murmuração, nós veremos os inimigos serem devorados pelo Senhor, serem consumidos, serem derrotados. E lembre também, ainda em caráter proposicional, que nós temos três inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Esses três inimigos serão devorados, serão consumidos. Já foram na cruz do Calvário, mas você experimentará se você andar de acordo com o padrão que Deus deseja. Muito bem, essa é a nossa proposição do resumo. Esse capítulo é longo e caracterizado por cinco aspectos, pelo menos. A reclamação do povo de Israel é a primeira, outra vez, povo reclamando. A segunda, a ira de Deus e a súplica de Moisés, se você quiser anotar. A terceira, o perdão do Senhor para parte do povo de Israel, os de 20 anos para baixo, e Moisés, Arão, Josué e Caleb, juntamente com o estabelecimento do castigo para os outros. A quarta, a aplicação do castigo ao povo de Israel, todos com 20 anos, de 20 anos para cima, com exceção desses que você viu na Bíblia e que nós já mencionamos. E a quinta e última, a tentativa frustrada do povo de guerrear sem a presença do Senhor. Vamos lá. A primeira parte, irmãos e irmãs, vai do versículo 1 ao 9. Infelizmente, a congregação de Israel murmurou outra vez, reclamou outra vez, até chegou a cogitar a escolha de um novo líder para levá-los de volta ao cativeiro, à escravidão no Egito. diante dessa incredulidade e murmuração, Moisés e Arão puseram seu rosto em terra e clamaram ao Senhor. Somente Josué e Caleb, dos 12 príncipes de Israel que foram em missão preparatória para entrada na terra prometida, foram poupados, porque eles mantiveram a fé no Senhor. Inclusive, Josué e Caleb, quando ouviram o relatório dos outros 10, o relato dos outros 10 príncipes e a murmuração do povo, rasgaram suas vestes por causa da atitude do povo. Os dois exclamaram perante todos, dizendo que a terra era muito boa, e numa postura de fé, disseram que o Senhor daria a terra ao povo de Israel, contanto que o povo não se rebelasse contra Yahvé e não tivessem medo. Esse é o exemplo para as nossas vidas, meus irmãos, minhas irmãs. É assim que temos que proceder, como Josué e Caleb. Então a ira do Senhor acendeu e disse naquele momento o Senhor, em que o povo queria matar Moisés, Arão, Josué e Caleb, a pedradas, que ele iria aniquilar o povo. O Senhor perguntou a Moisés: até quando esse povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio deles? A proposta do Senhor para Moisés era fulminar o povo e começar um novo povo a partir de Moisés. Essa é a primeira parte que eu disse para vocês, o número um. A segunda parte do capítulo mostra o clamor de Moisés para que o Senhor não fizesse isso e fosse lento na sua cólera, ou misericordioso, e aplicasse o pleno amor e perdoasse o povo outra vez, segundo a grandeza da sua bondade. Essa é a função do líder. Essa não é uma ministração específica para os líderes, mas essa é a função de todo líder que anda segundo a vontade de Deus. Essa é a função de todo pastor e pastora, missionário, missionária, toda a liderança. Interceder para que Deus tenha misericórdia do povo e para que Deus aplaque ou não deixe de ter misericórdia retendo a sua cólera, retendo a sua ira por causa do seu caráter bondoso e perdoador. Essa é a nossa função como liderança, interceder para que Deus não fulmine os nossos irmãos na fé. Esse capítulo não está falando sobre aqueles que não pertencem ao povo de Deus. É um capítulo para tratar com a igreja. Assim como estava tratando com o povo de Israel, nós agora que somos Abraão, a Israel do Senhor, a partir de Jesus Cristo, nós precisamos, como líderes, ter a mesma atitude de Moisés e interceder pelo nosso povo para que o Senhor não os consuma. A terceira etapa é dura e linda ao mesmo tempo. Linda porque, diante da súplica de Moisés, o Senhor perdoou o povo, pelo menos os de 20 anos para baixo, ou seja, não começou uma nova história com Moisés. Não, ele deu sequência ao seu propósito inicial, mas dura quando ele estabelece a punição daqueles que tinham 20 anos para cima, que acabaram murmurando, dizendo que aquela geração não entraria na terra e deveriam caminhar na direção do deserto, pelo caminho que levaria ao Mar Vermelho. Eles não queriam voltar para o Egito. Então, vão caminhar agora de volta pelo deserto em direção ao Egito. É isso que eles querem? Só que eles não vão passar o mar, eles não têm poder para isso, e eu não vou abrir o mar para eles voltarem para a escravidão do Egito. Eles vão ficar rodando. Comecem voltando em direção ao Mar Vermelho e vão ficar rodando durante 40 anos. Meu irmão, minha irmã, olhe só. Todo o pecado traz consequências. Nós precisamos aprender. Eu já aprendi com isso. E eu digo para você aprender. Se não aprendeu ainda, aprenda hoje. Para que você não fique rodando em círculos em toda a sua vida, tanto no aspecto pessoal, do dia a dia, do cotidiano, dos seus desafios pessoais, como no aspecto ministerial, que você não fique rodando, rodando, rodando e depois morrendo sem ver a plenitude daquilo que Deus tem preparado para você. E para todos nós que cremos no Senhor Jesus. A quarta parte do capítulo mostra o castigo que o Senhor estabeleceu para o povo. Foi terrível, irmãos, irmãs, o castigo. E segue essa sequência. O povo seria tratado conforme suas petições. Todos os israelitas de 20 anos para cima morreriam e permaneceriam como cadáveres no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Todos os outros morreriam e não entrariam na terra prometida. Somente os filhos de 20 anos para baixo entrariam na terra da promessa. A punição foi de 40 anos, na proporção de 40 dias para 40 anos, um dia para cada ano de punição. De Cades Barneia para uma vida inteira no deserto e depois a própria morte no deserto. Período em que puderam contemplar a terra, ou seja, contemplaram, olharam, mas ficaram com medo, não creram no poder de Deus, e por causa disso, um ano de castigo para cada dia que eles tinham mantido de incredulidade e murmuração. Isso tudo como consequência da incredulidade e da murmuração. Eu não vou reforçar novamente isso agora. A continuidade dessa punição, Israel sofreu as consequências e as implicações de abandonar a presença do Senhor. Foram desobedientes, foram maus, foram petulantes, foram revoltosos contra a pessoa do Senhor. Os 10 espias incrédulos, murmuradores, amedrontadores, desencorajadores do povo, morreram subitamente. Esses já morreram de cara, porque eles acabaram insuflando o povo à infidelidade e à reclamação, e morreram subitamente de uma peste mortífera por causa disso. Olha a importância da sua posição, hein? Se a sua palavra for de desencorajamento para o povo de Deus, isso tem consequência. Se você vier com palavras de não é possível desenvolver tal projeto que Deus está propondo ao nosso coração, que Deus está apresentando para nós, por exemplo, na área missionária, não é possível. Não é possível, o desafio é grande demais, o desafio é gigantesco, como eles olharam para os homens altos e disseram que eles eram como gigantes. Se vocês olharem os obstáculos, se vocês olharem os problemas e desencorajarem o povo, por exemplo, na área missionária, à luz do orçamento da igreja, ou desencorajarem o povo a um novo projeto de formação docente, de formação continuada, desencorajando e dizendo: não, isso não dá para fazer, o povo não aprende, ou então na área administrativa mesmo: não, não temos nem teremos possibilidade. Se você ficar desencorajando o povo, isso tem consequência. Para você, em primeiro lugar, e depois, infelizmente, para todos que você ajudou a desencorajar. Então, seja na área docente, seja na área administrativa, seja na área missionária, seja na área social, a nossa palavra tem que ser uma palavra de fé, à luz da palavra do Senhor. Dos propósitos do Senhor, do cumprimento da grande comissão, na certeza de que se Deus nos propôs algo, se Ele nos propôs ir por todo mundo e pregar o Evangelho e fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar o que Jesus mandou fazer, ensinar o que Jesus nos ensinou. Se você encorajar, isso vai levar o povo a uma postura abençoadora. Agora, se você desencorajar, você vai trazer para atrair para a sua própria vida a consequência disso pelo próprio Deus e vai acabar levando muitos irmãos também até a morte espiritual. Até a morte espiritual pode levá-los primeiro a um enfraquecimento, depois pode levá-los a uma doença espiritual, um povo adoentado, um povo adoecido, um povo praticamente inerte, ou um povo sem a devida ética cristã, sem a devida postura, comportamento, valor do reino de Deus. Primeiro, vai adoecer esse povo, vai fazê-los andar em círculos a vida inteira, sem sair do lugar, e poderá levar muitos à morte espiritual. Então, líder, tome uma postura de fé segundo a palavra. Dentro do propósito da palavra de Deus. Também não é qualquer propósito, não é qualquer intento, não é porque alguém animadinho disse vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Não. O que a palavra manda fazer? O que a palavra orienta? Essa tem que ser sempre a nossa orientação. Ou seja, dos 12 espias, 10 morreram. E somente foram preservados dois. Você já decorou, Josué e Caleb. O povo de Israel, mediante suas murmurações e reclamações, fruto da falta de fé em Yahvé, acabou por invocar sobre si os castigos que lhe sobrevieram. O povo havia declarado que preferia ter morrido no deserto. Logo de saída, no início da reclamação, você vê isso. Então morreram no deserto. Preferiam morrer no deserto a ser conduzidos para a terra prometida e enfrentar os gigantes, as fortalezas, o inimigo. Ele é muito forte, ele é muito grande. E por causa desse medo, dessa falta de fé, dessa falta de coragem no Espírito Santo, de poder do Espírito Santo, de poder. À luz da palavra do Senhor, que nos motiva para o cumprimento da sua missão, então Se eles pediram isso, é isso que eles tiveram. Preferiam ter morrido? Morreram no deserto, os de 20 anos para cima. Preferiam isso? Preferiram isso a ser conduzidos para a terra prometida por causa do medo dos grandes homens. O medo dos obstáculos gigantescos havia tomado conta dos homens de Deus. Ah, quanto que a igreja ainda precisa perder desse medo dos gigantescos obstáculos que nos são postos por principados e potestades, poderes espirituais contrários aos valores do reino de Deus, por esse mundo tenebroso, pela nossa própria velha natureza ou carne, que na prática nos leva a uma paralisia espiritual. Ou a incredulidade, ou a falta, né, a falta de fé e, consequentemente, a reclamação, dizendo, ah, a igreja é isso mesmo, e começa esse processo todo. Então, atenção, todos aqueles israelitas, eu disse para você que esse capítulo é muito fácil de compreender, só que tem que ser um marco na nossa vida. Os gigantescos problemas nunca serão maiores do que o poder do nosso Deus. Aleluia. Todos aqueles israelitas de 20 anos de idade para cima, segundo o censo, morreram no deserto, como haviam desejado o Senhor. As únicas exceções seriam Josué e Caleb. Somente os filhos sobre os quais os israelitas haviam murmurado que Deus os deixaria morrer no deserto, esses de 20 anos para baixo sobreviveram. A missão exploratória dos espias, como nós vimos na nota da BKJA, durante 40 dias, Canaã passou a ser o padrão numérico. Missão exploratória dos espias durante esses 40 dias e depois um relato de incredulidade e murmuração passou a ser o padrão numérico do tempo do sofrimento no deserto. Durante os próximos 40 anos, o povo assistiria todos os dias o juízo de Deus contra o desprezo e a falta de fé da sua gente, do seu povo, de mim, de você. E contaria os seus mortos de 20 anos para cima até que toda essa geração fosse enterrada. Só então a terra foi possuída pela nova geração dos israelitas. E, irmão, irmã, em nome de Jesus de Nazaré, eu vou concluir agora com a aplicação. Em nome de Jesus de Nazaré, não se amedronte diante dos obstáculos. Creia no poder de Deus. Não murmure. Não reclame. Creia. E caminhe debaixo da orientação do Senhor, da presença do Senhor. E certamente Ele nos fará prevalecer. Aplicando isso, eu já fui fazendo aplicação. Na leitura, na nota, no resumo, encerro aqui o resumo. Agora, aplicando em nossas vidas algumas lições bem fáceis de ser compreendidas, só precisam ser aplicadas. Em primeiro lugar, não reclame dos problemas, mas confie em Deus sempre e Deus te dará a vitória. Segundo, Deus é fiel à sua aliança para conosco e é capaz de perdoar os nossos pecados. Já nos perdoou na cruz do Calvário e nos purificou de toda injustiça. Mas se você continuar pecando, o pecado vai trazer consequência que você vai ter que arcar, inclusive o castigo do Senhor para a sua correção e edificação, se houver tempo para tal. Senão será só para o castigo e depois, por causa da sua postura, você poderá, mesmo tendo iniciado bem na caminhada da fé, depois morrer efetivamente sem essa vida plena e abundante que Jesus concedeu, sem ter Jesus como Senhor, e depois, no juízo final, ainda ser condenado a um outro castigo, e depois seu nome será esquecido pela eternidade. Nunca mais seu nome será lembrado por toda a eternidade. Esse será o pior de todos os castigos. Por isso, permaneça fiel à aliança, sabendo que Deus perdoa, já perdoou os nossos pecados na cruz, nos purificou, nos incorporou. Nós fazemos parte do seu corpo. Mas é preciso tomar posse disso. E se eu sou parte do corpo glorificado de Jesus, a igreja é o primeiro sinal da ressurreição. Aliás, o segundo sinal, depois do dia da ressurreição, o segundo sinal é o sinal histórico do movimento de Jesus agora se espalhando como a igreja. Estou falando da comunidade primitiva até os nossos dias. Se nós somos parte do corpo glorificado de Jesus, o que nos cabe é, tendo já vencido a morte, através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, que se torna Senhor da sua vida, se você o aceitou como tal, e Salvador da sua vida, então agora tome posse da vitória, apesar do tamanho dos obstáculos. Em terceiro, não reclame do castigo de Deus, ou não reclame do tamanho dos obstáculos. Em suma, não reclame, não gaste o seu tempo reclamando. Lembre desse capítulo. Ele corrige a quem ama, e o seu castigo é sempre justo. Não reclame, ou você vai sentir na própria história da sua vida, as marcas da correção de Deus, até que você tome a sua linha. Não reclame. Adore. Não reclame. Creia. Não reclame. Tome posse da vida ressurreta de Jesus, da vida nova, da nova criação. E viva como Josué e Caleb. Em quarto, o mais importante é ter fé e conquistar a vitória naquilo que o Senhor tem para nós. Ô, irmão, irmã, o que eu mais desejo nessa devocional é que nós todos tenhamos fé para conquistar a vitória naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos vencer! O inimigo não tem poder nenhum para nos derrotar, o mundo não tem, a velha natureza também não tem, a menos que nós venhamos a dar espaço para eles. Se nós não dermos espaço para o mundo, para os poderes espirituais malignos, para o mundo, para a velha natureza, o Senhor nos dá força para vencer, nos dá fé para vencer, Ele nos dá força para conquistar a vitória em todos os âmbitos da nossa historiografia. Tome posse da vitória. Na volta da nossa devocional, agora tome posse da vitória. E diga: eu creio, Senhor, na vitória que tenho e que terei eternamente contigo. Em quinto lugar, não se levante contra o seu líder, por favor. Você viu que eles queriam levantar um outro líder? Não se levante. Ainda que o seu líder cometa erros, porque é homem ou mulher, é pessoa humana, não cometa esse erro, não se levante contra o seu líder. porque ele é um ser humano, vai cometer erros, é passível de erros. Mas não é sua função se levantar contra. Você tem que se levantar a favor. Se for preciso, até dialogar com ele, sugerir coisas que você está vendo que não estão adequadas, corretas, equívocos. Você vai, estando a favor, se aproximar e vai trabalhar para que ele também ou ela também se aperfeiçoe. Mas não ponha a mão no seu líder. Se colocar ou se comentar, vai sofrer as agruras do tratamento de Deus, do castigo, da correção de Deus. Porque os pastores, por exemplo, as pastoras, estão na mão direita de Deus. Então não se levante contra o seu líder. Contra não. Levante-se a favor. Pastor, mas há coisas que precisam. Eu estou ouvindo o senhor, mas tem coisas que precisam ser transformadas ali na vida dele ou na vida dela. E há coisas que precisam ser transformadas na igreja. Ótimo! É verdade. Pastor, o meu líder não é perfeito. Não, não é. É verdade o que você está falando. Pastor, eu preciso ajudar meu líder. Opa, aí sim. É o verbo correto. Você precisa ajudar seu líder a enxergar, ou a sua líder a enxergar as áreas em que está se equivocando, ou na sua vida pessoal, ou na sua família, ou no seu comportamento com a igreja. Você precisa ajudar. Não se levantar contra. Não querer apedrejar. E nós podemos apedrejar com palavras. Então, não faça isso. Encoste nele, encoste nela. Vá ajudar. Jamais fazendo o que o povo de Israel fez, dizendo que você e o seu grupo são os verdadeiros ungidos e que vão até a presença do Senhor e que não precisam dele, ele não é tão ungido assim, ela não é uma pastora tão ungida assim. Não faça isso. As consequências dessa rebelião são letais e, como tal, podem de fato trazer ou gerar mortandade espiritual. Finalmente, faça de tudo para ajudar a sua liderança e, se você é líder, ao seu superior, e faça de tudo para cumprir a palavra do Senhor e manter a fé e a convicção de vitória como Josué e Caleb. E se na tentativa de ajuda ao seu líder, pode ser pastor, pode ser pastora, pode ser um missionário, pode ser um líder de departamento ou ministério, dependendo da igreja, se há uma total impossibilidade de ajudar porque a pessoa não aceita a ajuda, então mantenha a sua dignidade, ou seja, vá orar por essa vida, e pode ter certeza que Deus vai fazer as correções. Tá bem? Olhe nos olhos sempre dos seus líderes, sabendo que você deu o seu melhor e está tentando fazer o seu melhor. Seja gentil e não fomente rebelião, porque a rebelião nasce com o diabo, nasce com Lúcifer. A rebelião é, por definição, luciferiana. Não participe disso. Uma coisa é dialogar, uma coisa é conversar, uma coisa é tentar ajudar, uma coisa é sugerir, uma coisa é sugerir até aos superiores desse líder juntamente com ele ou com ela. Aí sim, para que os superiores dele ou dela possam tentar fazer alguma coisa e ajudar. Você sabe do que eu estou dizendo. Outra coisa é promover uma rebelião. Ou participar dela. Então, na sua igreja, seja qual for a denominação, tome uma postura digna de alguém que é de Deus. Nós estamos precisando cada vez mais de cristãos dignos, éticos. Eu estou buscando isso a cada dia da minha vida. Seja digno. Não leve consigo nada que não seja a dignidade, a pureza, o amor. E, se possível, trabalhe para abençoar todos os irmãos e irmãs com quem você congrega. E eu creio que sempre, ou quase sempre, é possível. E em casos extremos, também tenho certeza que Deus vai arrumar uma forma de tratamento. E se a patologia já se transformou num processo estrutural, como no país, às vezes alguns erros já são estruturais. Na economia, nós vemos isso. Na história do Brasil, por exemplo, nós vemos isso. Problemas estruturais não são dos últimos 4, nem dos últimos 8, nem dos últimos 80. São de 500 anos. Vamos fazendo tudo que Deus permite e nos dá possibilidade para fazer no sentido de melhorar e ajudar para que você tenha paz. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, é com grande alegria, mais uma vez que eu retomo as devocionais. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, e se edificou, lembre, nós vamos fazendo meditações no blog, já há cerca de 500 ministrações devocionais, assim, onde você pode se alimentar, vários livros da Bíblia totalmente ministrados, com alguns destaques. É claro que para cada livro você vai encontrar ainda outras verdades na sua leitura devocional. Nós estamos deixando quatro, cinco destaques de cada capítulo, três, dois. Você pode experimentar a revelação de Deus de outras coisas do capítulo. Eu tenho certeza disso. Mas estamos lá. Estamos fazendo a nossa parte. Então, se você desejar, logue Logos 7, só ponha o numeral. Blog Logos 7, tudo junto, .blogspot.com. Você vai encontrar aí cerca de 500 ministrações já. E também pelo WhatsApp, se você quiser, passe o telefone de alguém, por favor, peça para a pessoa: olha, eu ouço ministrações da Bíblia, Palavras da Bíblia, se a pessoa não conhece, né, essa a ideia de ministrar, que significa servir, diga, olha, eu ouço palavras da Bíblia e você pode ouvir também. E no dia que você não puder ouvir, não ouça naquele dia. E tem um blog associado onde você depois poderá ouvir. Se você não pode ouvir 2, 3, 4, 5 dias seguidos, depois você pode pegar um momento em que está com mais tempo e está desejoso de ouvir a palavra de Deus, e aí você pode acessar o blog e você vai encontrar lá uma série de pregações. Com isso, você nos ajuda a continuar espalhando o Evangelho. Quero dizer a todos e todas, nós passamos da casa dos 5 mil ouvintes. 5.100, exatamente. Agora, no final de junho, nós vamos pegar outro relatório e vamos ver. Agora, a nossa meta é que tenhamos 6 mil almas ouvindo, pessoas, 6 mil pessoas ouvindo. Mensalmente ou através do WhatsApp, onde elas podem ouvir, ou através do blog, elas poderão ouvir também, e ser edificadas. Tá bem? Com isso você, participa da missão. Já participa da missão. Não esqueça de orar por nós. À frente desse trabalho específico, estamos nós, eu, a pastora Margarete e a missionária Vivian, e eu já disse para vocês umas 10 vezes que pretendo, convidar outras pessoas, e isso vai acontecer, é que nós estamos com uma série de coisas ao mesmo tempo. Iniciando uma série de coisas ao mesmo tempo, o trabalho em Minas Gerais, a faculdade de teologia, o discipulado, o plantio de igrejas. Então, Deus tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Ore por nós e divulgue esse ministério. Um grande abraço e fique na paz do Senhor. Se ele nos permitir, se for a vontade dele, amanhã nós ministraremos Números capítulo 15. Deus te abençoe.